Vamos nessa. Um dia eu morro de rock. Nas ruas sem destino, desde a morte de Danny DeLurio. Foi quando eu encontrei meus inimigos, me lembrei de tudo que fizeram comigo. Nas ruas dos puteiros, com os caretas sem dinheiro. Nós vamos nos vingar. Ela dizia, meu filho, não se drogue. Tome cuidado com a sua sorte. Eu respondia, meu bem, um dia eu morro de rock and roll. Rock and roll, rock and roll. Olha o trem, meu irmão. Nas ruas, nas tarjetas, na cara dos caretas, nós vamos nos levantar. E antes de você perceber, tomaremos o poder ao entardecer, ficando em água de sereia. Ela dizia, meu filho, não se drogue. Tome cuidado com a sua sorte. Eu respondia, meu bem, um dia eu morro. Ela dizia, meu filho, não me choque. Pare com essa história de peitinho pra levantar seu empape. Eu respondia, meu bem, um dia eu morro de rock and roll. Rock and roll, rock and roll. Filho, não se drogue. Tome cuidado com a sua sorte. Eu respondi, ah, meu bem, um dia eu morro de rock and roll. Rock and roll. Carlos, caralho, vocês estão dormindo, porra! Vamos, porra! Mais alto, São Carlos! Vamos! Para essa próxima música, a gente queria chamar o nosso guitarrista substituto. O nosso guitarrista, ele... Ele passou meio mal em Belo Horizonte. Não vou dizer que foram drogas, né, porque... Aí poderia queimar a família dele, sei lá. Mas aí ele teve que voltar pra Recife. Tava drogado demais. Né? É. Então. Palmas, por favor, pro nosso guitarrista substituto, Brunitinho! Olha, esse show é pra você que liga a sua TV... E todo mundo é louro, todo mundo tem carro, todo mundo tem olho azul, menos você. Entendeu? Então esse é um show pra você que não tem porra nenhuma, mas quer ter.